Não passe 3. Nós seguindo o táxi de Alfa aqui, nós temos um parte 3, 972. A2305, inicie redução, tráfego para 7, 12 horas, 10 milhas, com 160 de ground. É depois ali, mantém pistão no zero. Afirmativo, após o pouso do Pan Galega, mantém no zero, bom na redução. 07, torre 18, 62, 14. 18, quanto? 1860, meia dúzia. Ah, 1860, tá já. 1605, reposte no localizador. Reposará 1607. Só 9907, estabilizado, final, Dex. 190, 3002, tá. Copiado total, continua aproximando sua guarda, pista livre. Guardaremos pista livre total. Boa noite, Lima, Papa Aquila. Desça para nível 050, chegada Mari. B6748, solos 45, livre à direita. Ao livrar, mantenha a minha escuta, prosseguindo via Alfa, reportando antes da Juliette. Bom. Realmente, ao livrar, mantenha a sua escuta, vai reportar antes da Juliette via Alfa, começa 748. Livre, decolagem 1 no 0, vento 1 no 2, 0 graus, 9 nós. Autorizar a Zero, 76, desça para 2010, ajuste no 0, no 3, reporte no localizador. 2013, chama no localizador agora. ...9907, livre pouso, pistão no 0, vento no 2, 0 graus, 1 no 0, nós. Total 9907, livre pouso. 604, decolou os 47, com controle agora, frequência 19.8. 19.8, volume 604. Localizador, 3305, complete, aproximação, torre 18.6. 18.6, controle, boa noite, volume 604, decolou, não se escuta. Economia 04, contato na decolagem, sub e mantenha 370, saída Momo. 370 Momo, bom no 604. Salvador Balanço, 355, 540, para a estrada. Boa noite, 355, contato passando a posição Conde. Desça para o nível, desça para 4 mil pés, 1 no 0, 1 no 3, ajuste, proa de pelo, para ingressar na chegada Ponte. atualizado 040, na prova de pelo. 5-5-5. Juliette, para 046-748. Salvador, boa noite. Santos 3305, Juliette, baixou e travou. Santos 3305, boa noite. Continue e aguarde pista livre. Vai escutar. A 209, aguarde um minuto para copiar. Total 9907, Soluço 49, livre à direita ao livrar, mantenha a minha escuta para seguir no táxi Alfa Quilo para o passo 3. Alfa Quilo para o passo 3. 305, autorizado pouso no 0, vento no 20 graus, 9 nós. Beleza, pouso no 0, tá, 3305. Azul 4209, está autorizado com fins nível 380 via Upas do Luno 6. Decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda e após Leda Bridge. Controle Salvador para em 199 decimal 8, aciona 5577 no transponder. Cotejo. Dael, após Dael Leda, após Leda Bridge. Ok, o 4209, estou utilizando com 5330. A saída é através da Upas do Lupo no 6. Saída Dael Leda, controle 119.8, vai alocar o código 5577, é o 4209, da Azul. Correto, Azul, quando pronto, some em posicionamento no 03. Vai chamar. Projetado, Lima Papaquilo. Livrou a pista, tá 3305. Copiado, tá 3305, observando o veículo da Infraero. Vai prosseguir táxi Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, tá 3305. Sou eu, gol no 076, final ILS da 10, está vista, boa noite. Boa noite, no 076, continue a aproximação e aguarde ficha livre. 076, ciente, aguardando. Número 4, Recife, Uno 2545, alterna 1285. Uno 2545, 126, 15, gol 1604. Secundária, 12685. Ah, sim, 12685, 1604. Então, 3305, prossegue Juliette, que é o 07. E a Juliette até o 07, 3305. Zero sete meia, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 9 nós. Livre pouso no 0, bom, no 076. Zona 78, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0, 1 no 3, reporte no localizador. O 3178, velocidade a critério, descida a critério, apenas o reporte no localizador. No 076, solo aos 57, livra à direita. E ao livrar, prosseguir táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Livra Alfa, aqui na Juliette, bom, no 076. Solo Torre, posicionar 63, zona 3, no 1, autorização de publicidade. Oi, Salvador, muito boa noite, Lima Bombardeiro. Confirme quem chamou a torre inicialmente, a primeira mensagem, confirme. Posicionar 63, zona 3, pronto, no 01. Qual Copiado, 6313 no 01, está autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 6313. Salvador, boa noite, Lima Papaquilo, estabilizando, Papa Vista. Lima Papaquilo, continue, aproximação, reporte externo. Olá. Salvador, o azul 4209, solicita autorização para posto de estacionamento na posição 3. 4209-03 irá aguardar, nós temos um herbalizatão que vai iniciar no 1 e após iremos autorizar, confirmando um herbalizar Avianca que irá iniciar no 1. Perfeito, aguardo. A possibilidade do 4209 colocar a cauda para o pátio principal, podendo os dois atrás da emissão do tempo? Negativo, 4209, mantém aguardando, porque no caso iria bloquear o táxi da aeronave que pousou prosseguindo até o 06. Positivo. Central externo, baixado, travado, Lima Papaquilo, solicita circular para 17. Lima Papaquilo, autorizado, modificado ao 00, prossegue circuito à direita da final 17, me chama estabilizado na final. Trip 5505, desce para 2000 pés, ajuste 1013, reporte no localizador. 2000 pés, 1013, reportarei no localizador, 5505. Boa noite, 6224, desce para 4000 pés, 1013, ajuste, chegada mano. 040, quilo, vento, 120 graus, 9 nós. É o 6224. Chegada a mano. Essa via até o 06. 06. Autorizado, Papaquilo, sou em pista livre, seu solo ao 03. Cabo de operações, prossiga. área 313, 3 horas e 50 de autonomia, altero no Galeão, 166 a bordo. Autorizado via Índia e Alfa, são em ponto no ponto espera o CNR 6313. Índia, Alfa, chamar a ponto espera da 136313. 209, em coordenação com o pessoal de solo, podemos iniciar o pushback aqui a Odeca 6. Afirmativa, azul, missão em táxi. Reportar. Valor, interceptou o visual, está presente. 3178, complete a aproximação, torre 186. Torre 186, boa noite. Boa noite, Cavaquilo. Próximo ato de ponto, espera dar no 0 por 1-3. O CNR 6313 autorizado, a linha E decolar, vento no 20 grau 7 nós. A linha decola da 1-0, o CNR 6313. O 6747 da Web, correto. Web 7647, uma boa noite para Guarulhos, temos o 340, aguarde um minuto para copiar. Afirmativo, Guarulhos 340, aguardando cópia 6747. No 78 na escuta da torre. Muito boa noite, na sua escuta, baixada e travada. Copiado 3178, continue a aproximação e aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, 3178. Objeto 6747, Guarulhos aprovado, 340, via Upper Whisk 50. Decola 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bidev. O controle opera em 1-1-9, decimal 8, e aciona 5571 no transponder Coteja. Autorizado Guarulhos, então 340, decolando a 10 da El, Leda, Bidev, Upper Whisk 50. Transponder 5571, controle 19-8, web 6747. Correto, quando pronto, são em posicionamento, informe o gate. Tá no gate 4, vai chamar para o feedback da Naranja 6747. 10-63-13. Copiado. Chiné 6224, desceu para 2000 pés, ajuste no 013, reporte no localizador. 2013, reportando no localizador, via 2240. O controle trip 5595 está estabilizando o localizador. Trip 5595, complete aproximação, torre 186. 7186. 73178. O CNR 6313 decolou 07 com controle 19 do decimal 8. 1998, bom trabalho. Parabéns. Salvador, boa noite. O CNR 6313 cruzando 1200 pés, perfil da Tael Leta, beleza. Vigilância 6313 com 360. Subindo para o 360, quando possível, a prod Leta, senhor. Após 2000 pés, pro de Leda 6313. Após 2000, direto Leda 6313. Tome pronto no ponto espera azul 4209. Autorizado via Índia e Alfa, vai chamar a torre ao ponto de espera da 1-0, ou 4209, cidade. Torre Salvador, trip 5595 na aproximação final, baixou o travado. Copiado o trip, continue a aproximação e aguarde pista livre. 5595. 3178, solo 08, livrando, prossegue Alfa, reportando para Juliette. Afirmativo, Alfa, e a reportar para Juliette, 3174. 3178. No 5, livre pouso no 0, vento no 2, 0 graus, 1, 0, 9. 7, livre pouso. 5, 5, no 5. Azul 4209, observa o pouso da TR da Trip após ali mantém pressão no zero. Após o pouso da Trip, aqui mantenha no zero, 4209. Cinco, solo 1-2, livra direita, livrar ataques via Alfa Quilo para o passe 3, mantendo a minha escuta. A direita, Alfa Quilo na sua escuta, 5-5-5. Chileme 313, chame Recife, 1251, Alberni 12545. 251, Alberni 12545, boa noite, 6313. 6313, corrigindo a secundária, 13325, boa noite. Alternativa 13325, 6313, boa noite. O Chileme 224, complete aproximação, torre 186. 186, para volta, 6224.